Data Live. Sempre nome de NP Pescados, Leilão da Pescada Amarela. Havaí Surfstyle. Estúdio Gambiarra, alô meu parceiro DJ Ted. É o responsável pelos nossos designs aí do Peixão. Tamo junto, GR da Barbearia Tribal, Bruna Santos, design de sobrancelhas e estética. Essa galera é o Peixão da Amazônia. Vai começar a pressão. Vai! Obrigado, bagaceiros do União! A equipe Sumbaco de Cobra! Vou puxar o seu cabelo, te dá vasta tô na bunda. O Alex, desde ontem no Peixão! Puta matada, lha dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. Olha o Valdão, gato louco, alô Arthur! Obrigado, John Vaguinho da Carreta, da Águas Lindas. Obrigado também, o Louro Monteiro, Jardine Goirã, da produção do Tamatá, tamo junto. Alô, Carê! Olha o hino! Sucesso nos quatro cantos da região! O hino do Peixão! Quero mais ser amante, assume o seu papel de homem, me ponha no meu lugar. Eu quero ser a titular do seu coração. Rafaela, Lombora! Cadê a outra Dora? Tá aí, alô Edson! Tá por ali também! O Alex e a primeira dama. Alô Ferrugem. Vai maninho. O Peixão da Amazônia. Olha o pescador. O DJ pescador chegou. O DJ pescador chegou. O DJ pescador chegou. O DJ pescador chegou. Se prepara que agora o peixão vai pegar. Vai, vai. Toca DJ Agumix e sacode essa galera. Bota tudo pra doidar. É o peixão da Amazônia, não adianta copiar. Quem comanda é o Agumix e o DJ. Vai, vai. Tamatá. Peixão da Amazônia, tá matar. Quem comanda é o Agumix e o DJ do Tamatá. Peixão da Amazônia, não adianta copiar. Quem comanda é o Agumix e o DJ do Tamatá. Vai, maninho! É agora! Bacana se vai na orelha do Neto, eu ia achar muita graça. Bora, meu parceiro Wellington, tá aí do Mano Tonda! Ela falou que queria poder, porque vai dar no Os Boca de Pelo do Atamatá também tem aí. Bora, meu peixão! Vou fazer chover em cima deles. Ei, avisa que aqui é o peixão da Amazônia. In the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, sexta-feira tem São Caetano de onde vem mais. E sábado e domingo vamos estar no Cumaru. É o peixão da Amazônia, um aquário montado mais uma vez. Então grave aí, sexta-feira, São Caetano. Sábado e domingo lá no Cumaru. Vai ser pressão demais. Um peixão da Mata Line, traduzindo suas emoções em vibrações sonoras. Vai. O DJ que tá tocando é estouro. Cuidado que ele vai te amassar. Pra enlouquecer tudo. Ele vai te amassar. Ele vai te amassar. Bora, Alex. Ele vai te amassar. Eu vi o mano sentado lá na esquina. Na humildade parei pra desenrolar. Tava pegando maconha e cocaína bolada. Proteja tua chapilha, Alex! Alô, Samile! Vai! Soltava pipa, jogava bola de pute. Esculachava na perna do campinho. Pegando a vida, estragando a juventude. Meu grande amigo Fábio também tá aí com a gente. Alô, Fábio! Chorando muito, da sua infância. Bora, negão! Mais um empreendimento do Negão da Pescada Amarela. Ele já tá na área, bora, negão! Brigava todo dia com a dona pra curtir o rock doido toda semana. O ruim é que era fofoca demais e ela acreditava. O jeito foi ter que virar o jogo. Olha, minha galera do 23 da parada obrigatória! Desculpa, amor, mas isso não dá. E aí, Hércules? Tchau, tchau, fui feliz com ela. Fiquei com ela juntinho. Sai do que, mano? Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco, bagulho louco. Tá Mata Live, o peixão da Amazônia. Louco, louco, louco, bagulho louco, bagulho louco. Vai, meu peixão! Olha o meu parceiro Ney, do 23, tá aí com a gente, bora, Ney! Um abraço, meu garoto! Obrigado, meu irmão, tamo junto, é o peixão da Amazônia. Tá batendo, o copo tá na mão e as novinhas tá descendo. Se liga no som do momento. O Nanjinho do Super Pop tá aqui com a gente. Vai no meio do mundo, o som que deixa surdo é o animal indomável. Agora vai explodir o bagulho. Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. Bagulho louco, bagulho louco, louco. Quero ver meu aquário daquele jeitinho. Põe a mãozinha pra cima e grita. Vai, vai. remédio na vida noturna. Jaqueta, rapaz, vamos ler. Obrigado, meu parceiro Lauro Monteiro. Ele fica assim mesmo. A maior caro boate, mama caro e pagaiola. É baile de favela, que a sua filha gosta vai. Um, dois, três e mais. Versus a Dori do Barão. Bora, né? Ela tá solta de tanto que ele prendeu. Aquela boca tá procurando cara que nem eu. Me deixa lá de boa pra dançar na pista. Entre quatro paredes, faz o que ela gosta. Meu parceiro Negão e toda a galera do NP Pescado está por ali. Rei do filé. Bora, Robson! Agora ela só bate com o bumbum no seu coração. Ela faz com o bumbum. E agora ela só bate com o bumbum. Bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum. E aí, Edson? Tamo junto! Ela é do tipo que gosta muito de conversar. Mas não ficar de papapá. Vai se despendo, tentando na minha cama, prontamente conversando. Ela tira a minha roupa. Essa menina pede muito gostoso, dá pra ver. Ela gosta do que faz. DJ Lohan que tá tocando. Novinha, safada e simpática. Deixa o Kevin com gosto de quero. Vai, a bola pro pai, vai na minha vai. Descendo, descendo. Vai, a bola pro pai, vai na minha vai. Descendo, descendo. Vai, a bola pro pai, vai na minha vai. Ontem sucesso total no espaço primeiro do Cauá. E hoje a gente abrilhantando ainda mais esse final de semana no Água Cristalina. É o Beijão. E aí, meu parceiro Douglas Samaro, Jorge, seguidores do Tamatá, estou na ativa novamente desde ontem. Dia 24 de agosto, aniversário da família Gato Louco. E o Bigão de 2500. Quem toca é o Peixão. É o Peixão, não podia ser outro. Lídia, ô Malídia. Eu evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu. Levando levadas que você nunca ouviu. Eu sou o Lídia. É aquela velha história que o Nandinho do Pobre contou ainda agora, né? Ninguém é um cara, mas quando ele chega motorizado, é desse jeito, desse jeito. Marinão! Eu era feio e ninguém me queria. Só me dava se eu desse feliz. Mas eu sou da boca agora. Comprei uma moto e como as novinhas tudo de moto. Olha o que ela fala pra ele agora. Tu era feio e eu não te queria. Até você comprar um par de melissa. Me conquistou agora. Me leva pro rock que eu vou endoidar. Eita que sexta-feira vai estourar em São Caetano. Então me apaixono na hora desse jeito. O meu aquário vai ser daquele jeito. Sai fora, tu só quer me iludir. Se eu te levar pro rock, tu vai dar o... Sábado e domingo lá no Cumbaru. Tu vai dar o... Os seguidores vão invadir geral. Vai dar o SMI, tu vai dar o SMI. Sai, tu vai dar o SMI. Tu vai dar o SMI. Me leva pro rock que eu vou endoidar. Vai. Me leva pro rock que eu vou endoidar agora. Que eu vou endoidar agora. Que eu vou endoidar agora. Que eu vou endoidar agora. Que eu vou endoidar. Tu quer endoidar e tu mora endoidar. Que eu vou endoidar agora. Tá hoje. Tá roxeira, tô me vendo. confessar, meu irmão. A gente sempre bate um papo lá na academia, eu e a Viviane. Eu já dei um papo pra ela. Cara, dificilmente uma música dela não identifica, né? Alguém não se identifica. Essa é a mais pura verdade. E essa música que eu vou tocar agora, muita gente se identifica com ela. É nada mais, nada menos do que essa daqui, ó. Oh! De amigo Valtinho, a galera dos Pocadomos do Pedreira, lá do Pereira. Eu não te procurei, simplesmente você apareceu, né? Não me preparei pra suportar essa dor. Como é que é? A gente não poderia deixar de agradecer minha grande amiga Missy, o Jackson. Eles que são os proprietários aqui do Água Cristalina. Primeiramente, queria parabenizar eles por esse ambiente maravilhoso que todos os finais de semana acolhe essa galera. Essa galera que vem se divertir, vem relaxar. E ó, parabéns pela recepção. O Jackson que sempre recebe toda a galera de braços abertos, com todo carinho. Valeu, Jackson! Peixão vem muitas vezes ainda aqui, viu, meu irmão? Não vou ficar longe de você. Não vou ficar. Ei, Catatá! Você. Tamo junto! Te achei, não vou te. Barriga Júnior, criador top da Ficha Fins. Você. Viviane Batidão, DJ Júnior Vidal e DJ Betinho estabelece. Garigueri, a mais charmosa do 28. Marivan! Tá matar sound, meceu do valor. O marido ainda que não tem hora pra parar, meu irmão! Vai, vai! Uma sequência de bumbu ao som dos canhões. Chegou! Tá matar live! Cheiro é esse? Esse cheiro eu conheço! Isso não é pólvora! Estou sentindo cheiro de popotão no ar! Vai jogar, vai jogar! O popotão no ar! Vai jogar, vai jogar! O popotão no ar! Vai jogar! Meu parceiro Antônio tá aí com toda a sua equipe! Obrigado, meu irmão! Vai jogar, vai jogar! É nóis, é nóis, é nóis! Vamos lá, vai, vai. Take your body, baby, só pra mim. Tô ficando crazy, faz. Família lindo! Tô vindo pra aprender direitinho. Tipo assim. E aí? Meu grande parceiro Alex tá aí com a gente. Ele é Samir. Sempre no aquário. Mira que aprende a ter pressão pra todos os ângulos, ó. Tipo assim. Ela tá solta de tanto que ele prendeu. Da Mata Live, o beijão da Amazônia. Lúcia do Tamatá versus Doni do Barão. Que deixa lá de boa pra dançar na pista. Entre quatro. Todo mundo junto e misturado. Que ela gosta. Sabe aquela sentada que ele perdeu? E agora, e agora? Tamatá Live. Xiii. Agora é tudo meu. Seu coração não faz bumbum. Agora ela só bate com bumbum. Seu coração não faz bumbum. Para, Rafaela. E agora ela só bate com bum bum bum bum bum bum. Charuto. Bate com bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum. Joga pro alto. Despoque para alguém. Só bate com bum bum. Vem jogando, vem jogando, vem jogando. Vai, vem jogando, vem jogando. Para minha prima Nilza. Alto, mulher. Um abraço. Kevinho. Para as mamas do Nubê que eu vou levar essa pra Viela. Vai ser pá pá pá pá. Pá pá pá na tirada. Vai, vai, perereca, vem, vem, perereca, vai, vai. Olha o meu parceiro Tchuga! Vai, perereca, vem, vem. Tchuga, qual é que tu chega e fica escondidinho aí, meu irmão? Vai lá de cadela, foi feita aqui na favela e tá pronta pra ser cobrada. Comprei um arsenal. Um abraço, Tchuga, é nóis! Um arsenal de bala, ora toma. A sogra do meu grande irmãozão PH, tá ali! Um abraço! Toma, toma, já dá, ora toma, toma. Toma, toma, já dá agora. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Tamatá Live, traduzindo suas emoções em vibrações sonoras. Eu não pico, hein? É gostoso, hein? Tô maneiro, hein? Ritmo é assim. Infelizmente eu não pico. E aí, família Gato Louco? Senta, senta, vai senta, gostosinho para mim. Senta, senta, meu grande parceiro Valdão. Gostosinho para o Gato Louco, tá todo mundo aí? Tá chegando o aniversário deles, meu irmão. Vai ser loucura. Tá matado. Vai, vai, vai. O Irã não vai faltar, meu irmão. Quebrando. Vem, vem, vem, vem, vem. Vai. E um bigão de 2.500. Vai, vai, show de bola. Vem, vem, vem, vem, vem, deslizando. Senta, senta, senta gostosinho para mim. Senta, senta, senta gostosinho para mim. Eu vou falar pra tu. Meu grande parceiro Paulo do Coro, Alan do Tauá. Eu vou falar. É nóis. Mulher, então você me quebra. Lili do Brez. Pena pique, hein? O ritmo é assim. Envolvente demais. Ela é do tipo que gosta muito de conversar, mas não ficar de papapá. Vai se despindo, deitando na minha cama, prontamente conversando. Ela tira minha roupa. Essa menina mete muito gostoso, dá pra ver que ela gosta do que faz. Olha, gente, temos churrasco, tacacá, simpática. O melhor sabor da região, sem dúvida alguma. Vai, bola pro pai, vai novinha, vai. Fala, meu parceiro Anderson! Descendo, vai, bola pro pai. Já vai chegando. E a despoca novo já tá na área, meu irmão. Vai, bola pro pai, vai novinha, vai. Descendo, descendo, vai, bola pro pai. Fala, sem sair da batida. Sem sair da batida. Aniversário do DJ do Nova, dia 29 de setembro, com o Mascote Sound em Santa Maria da Barreta. Manda um abraço pra galera de Santa Maria da Barreta, viu? Fala que quem mandou foi o Iago, não tá matando. Sem sair da batida desse jeito. 3, 2, 1, agora! Sem frescura nenhuma, dança aí, vai! Como é que é? Chega a noite, meu bem, onde você está? Vem logo me amar. Eu vou dormir e vou sonhar com você. Aonde andará? Vem logo me amar. Não posso esperar, já cansei disso tudo. Eu vou encontrar razão pra que eu possa te esquecer. Meu parceiro Robson do Filé! É o homem do filé da MP Pescados, parceiro do Iago. Sempre em nome de Bruna Santos. O melhor design de sobrancelha da Bruna Santos. Estética, corre pra lá, viu? Havaí Surfstyle. Da Mata. Já estamos fechando uma nova parceria aí, viu? Chega a noite, meu bem. Com o salão da Samira em Beleza. Vem logo me amar. Eu vou dormir e vou sonhar com você. Aonde andará? Vou lá tirar essas orelheiras, viu? Vem logo me amar. Não É muito foda isso. Mas eu cansei disso tudo. Dá um jeito nessa cara do Ferrugem lá. Não tem mais jeito, né? Que eu possa te esquecer. Não quero mais chorar, não sei de te esperar. Sozinha, triste nesta solidão. Não posso suportar, não sei o que quero estar. Isso é perdido do meu coração. Vem logo me amar, não posso esperar. Já cansei disso tudo. Meu parceiro Lauro Monteiro, junto com o Irã da produção do Tamatá, tomando todas. E aí, meu parceiro Ney? 3, 2, 1, olha essa aqui, ó. Da banda Suvaco de Cobra vai levar esse CD lá pra Santa Catarina, Lucílio. Como é que é? Mary, desculpa se eu brinquei com seus sentimentos. Mary, você já não sai do meu pensamento. Para charuto! Mary, sei que eu errei e te magoei. Bora, Lili! A mão do Jereba! Me apaixonei, Mary! Preciso. 6 e 7 de outubro, aniversário da Ficha Ficha! Sem dúvida alguma é o peixão da Amazônia! Confirmado! No domingo, bigão de 2000! E na segunda, o quarto de boi! É muito churrasco grátis pra galera! Para Charu! Mary! Perdoa, eu só quero uma chance! Iago! Iago! Eu não quero nem saber, eu vou tocar essa daqui! Jumbiga, Adélia, o Idelvan, o Daniel, a Michelle, Osiel, alô, Osis, os bagaceiras do União também estão aí. Paulinho Bom! O Jefferson tá queimado comigo. Vai demorar pra ele se limpar, viu? Já falei pra ele, Jefferson. Well, my door was standing open. Security will lay back and laugh. DJ Chuga, o DJ oficial do Cabeça Saudade. O homem bom. Tamada. O Iago toca desse jeito. Aí, Iago, toca no máximo! Deixa comigo! Ei! Ei! Ei! Ei! É o beijão! Agora! Me apaixonei, eu sei, e agora não volta. Meus pocadumos, está na área, meu irmão! O teu jeito de ser me enlouqueceu. Meu parceiro Wellington do 36. Alô, Wellington. Já me marcou o teu sorriso e o teu olhar. Família! O que eu mais preciso é te conquistar. Cristiano Sicão e o Zod São Caetano. Prepara que sexta-feira estamos lá em São Caetano, hein? Com a nossa estrutura completa. Não teve nenhum valor. Véspera do Círio de Vigia. Tem Tamatá e Búfalo do Marajó. Frente a frente. O boi e o peixe. Vai ser loucura. Os cowboys e os pescadores. Vai ser muita emoção, meu irmão. Moral pro Gabriel, não, Ivan. Como posso viver sem você? Como posso viver? Assume o seu amor que nunca me deixou. Sabe que é nós. Sofrendo que estou pelo seu amor. Gente, temos salgados aí, somente um real, viu? Bem gostoso, bem saboroso. Para você que quiser lanchar, só chega lá. Tá, Liago! Família Gato Louco! Perdidamente enlouquecida, você me deixou. Aniversário da Gato Louco vai chegar aí com o Tamatá. Bingão de 2.500! Quando te vejo, apoio total da NP Pescados. Esqueço os teus carinhos. Esqueço, você me tem em suas mãos. O jeito que você... Os bagaceiros do leão e a suvaco de cobra. Ninguém jamais para igual. Olha, eu sou fã da suvaco de cobra, viu? Você tem todo meu amor. Eu queria saber como é o suvaco de uma cobra, cara. Só por você me dá prazer. Chico doido, vem logo pra mim. Chico doido, estou pronta pra ti. Em Bragança, eu quero te sentir. O Vaguinho Gato Louco! Ei, Vaguinho, olha essa daqui, meu irmão! Aqui, meu irmão. Me amar. A gente já tava com saudade do negão do aquário. Eu tão boba acreditava. As porcadomos, velha guarda do Iago Mix, desde o tempo do Premier de Mosqueiro. Essa galera acompanha meu trabalho, viu? Tamo junto aqui no Peixão agora, meu irmão. Não vou ficar te esperando. Iago! Eu não lembro dos teus beijos. De você nada marcou. Os meus sonhos que eu só vejo. Eclipse o fenômeno. Tá matar live! Você não me merecia. Tampouco o meu amor. De Divaldinho Eduardo. Meu parceiro Charuto Ficha Fio! Eclipse o fenômeno. Estou gamada de amor. De Divaldinho e Eduardo. Meu coração conquistou. Eclipse o fenômeno. Estou gamada de amor. De Divaldinho e Eduardo. Para Ferru! Robinson do filé. Aniversário da Gato Louco. Vai ter um prêmio extra de R$1.000, viu? Acabou de chegar aqui a informação. Mais do que certa. Da NP Pescados. Alô, negão! Vai patrocinar aí um prêmio extra de 1.000 contos. No aniversário da Gato Louco. Mais um empreendimento do Negão da Pescada Amarela. O vereador Neto, seu pai Jairo. Sonho tão maior. Meu bem, desse jeito. Não quero te machucar. Estamos gravando ao vivo, viu? Pinto livre e vivo nas nuvens. Adeus, oh my love. Alan, Paulo Coro do Tauá. Eu não quero nem lembrar. A dor. Que isso? Você me iludiu. Oh, baby, esqueça-me. Eu vou pra bem longe de ti. Deve ser assim o fim. Para meu parceiro Antônio! O Xande de Hugo e o Fábio da Grande Família. Olha quem tá por aqui também, o parceiro Rodolfo do Rock. Vem pra minha vida, preciso te ter. Perdoa se te fez sofrer. Não quero. Ailton do 36. Quero você. Segurança da UFPA. Baby, vem me ame. Lembro do seu sorriso. Volte logo pra mim. São Caetano que nos aguarde. De você, vai. E o Kumaru também! Sei que te perdi. O Peixão da Amazônia! O luxuoso! Espocadomos! Do Peixão! Aquele beijo doce que você. Like. Um sentimento forte me nasceu. Pensei apenas ficar uma noite com você. Sabe que é Norchuca? Hoje sempre. Entrando e no meu coração. Rafaela Cardoso. Tocar de Alexa, canção do amor. Alô, Dora. Rafaela. Família! DJ Alex é que comanda o som. Espocadomos do Pereira, alô, Valdir! De novo, é o pregação. Ei, Anielson! Ei! já já você aperta o play. Não deixe seu impulso se precipitar, dizer palavras vazias demais. Nem sua emoção vencer o seu pensar. Não vale a pena você se calar. E ninguém, ninguém pare sem se ferir. Meu bem, só quero te ver feliz. Solte a emoção e deixe se levar. Não vale a pena você se calar. Juntos nesse som vamos viajar. Meu parceiro Felipe, seu mano Daniel, o Adriano e o Cigano. Se ferir, meu bem, só quero te ver feliz. Queria só um balde com gelo aqui, viu? Centimetral, o sol é sobrenatural. Há um paraíso, vamos procurar, livres para sonhar. E bora, Helder! O amor para sempre. Olha, Ivan! Você. Ivan, tá enchendo mais um! Solte a emoção e deixe se levar. Tá encheu! Não fazer o quê? Você se calar. Mas tu já tá benzido já. Vamos viajar. É, Wallace. Na ponte aérea pra Belém do Pará. Ninguém fere sem se ver. Valeu, meu parceiro Hugo! Só quero te... É balde com gelo, não é com água não, rapaz. Vence o papo centimetral. O som é sobrenatural. Tamo junto, Hugo! Há um paraíso, vamos procurar. Livres para sonhar e viver. O amor. Lima Neto, a voz do amor. Parceiro Ney, do 23, meu parceiro Wellington, lá do 33, do 36, que 3 tá doido, velho. Tamo junto, Wellington. Solte a emoção e deixa se levar, na ponte aérea pra Belém do Pará, juntos nesse som vamos viajar, na ponte aérea pra Belém do viajar. Fala, Gabriel. Ponte aérea pra Belém do Pará. Juntos nesse som vamos viajar. Na ponte aérea pra Belém do Pará. Juntos nesse som vamos viajar. Na ponte aérea pra Belém do Pará. Juntos nesse som vamos viajar. Na ponte aérea pra Belém do Pará. Nandinho do Super Pop Live, alô Nandinho! Live. Ele que arrebentou aqui no Tamatá. 5% da nossa estrutura, eu acho. Quantas vezes eu te esperei, amigo? 5. Sozinho no meu quarto, aqui estou. Sofrendo com a saudade que você deixou. Parabéns pro meu parceiro Saulo e a Raíssa. Tamo junto. Casaram agora, hein? Sempre que a gente toca aqui no Água Cristalina, tem um casamento. É impressionante isso. Agora já é tarde, pena que acabou. Acho que encontrei um novo amor. Você estragou com meus sentimentos. Fala, meu parceiro Max. O nosso amor se transformou em ilusão. Agora estou sofrendo com esse sentimento que maltratou e feriu meu coração. A nossa história, o nosso amor se transformou em ilusão. Agora estou sofrendo com esse sentimento que machucou e feriu meu coração. Quem é do Flamengo dá um grito aí. Flamengo, bota a mãozinha pro céu e dá um grito aí que eu quero ver. Corinthians aí! Tem algum corintiano aí ou não tem? Olha! Um a um, Corinthians e Flamengo, viu? Um a um. Acabou de chegar o resultado aqui, jogo já encerrado. Quem é do Flamengo dá um grito! Quem é do Corinthians? Toma então! Do São Paulo, eu não sei quanto é que tá. No meu coração, não suporto a solidão. Onde estou, não consigo definir. Eu sou santista, viu? Não consigo, tu... Santista de coração. A saudade tá... Eu sou leão de coração. Quem é do Remo, dá um grito aí. Eu sei onde te encontrar. No pico de seis e o mar. Beleza sofredor, do Paissandu. Sou nave do sol, é o rubi. Então vem, amor, vem e dança comigo. Vou dizer que o maio mais... Meu parceiro Rodolfo do Rock, Júnior Pressão. Então vem, amor, vem e dança comigo. Vou dizer que o maio Wesley, onde eu vou. Quem lembra dessa aqui? Iago! Fala, meu parceiro Hércules! Vou fingir que tá te tendo pra não chorar. Vou fingir que estamos juntos pra não sofrer. Fala, meu grande parceiro Wendel Marley! Fala, Wendel! Pra não morrer de amor. Pra não sofrer, pra não morrer de amor, pra não chorar. Vou fingir que ainda te tenho, pra não chorar. Vou fingir que estamos. Já já o Eliel se aperta. Pra não morrer de amor, pra não sofrer. Para o Alacer NP Pescados. Alô, negão, tá tudo certo por aí? Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma.